Gente, rádio, serviço. Quem trabalha no campo conhece a terra, sabe quando plantar e quando colher. Mas tem outra coisa que é fundamental saber. A carteira de trabalho assinada é o caminho mais curto para garantir direitos como férias, 13º, salário família, auxílio doença e outros. O Ministério do Trabalho e Emprego e a Contag lembram. Na hora de ser contratado, exija a carteira assinada. Ministério do Trabalho e Emprego. 18 horas. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio à terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Parabólica Edition America. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América, direto de São Paulo, Brasil. Eu sou o Sérgio Ricardo e esse é o Parabólica América Show número 112, de abril de 2017, feriado de Páscoa, direto de São Paulo, Brasil. Como é que você tá por aí? Uma ótima Páscoa para você, bom feriado. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA, no ar em mais de 20 rádios ao redor do mundo, via satélite para você, onde quer que seja. Nessa edição do Parabólica América, muita música nova de vários gêneros. Hoje a gente tem rock, dance, country, pop e muito mais. Entre elas, duas do novo filme Fast and Furious, o Velozes e Furiosos 8, que estreou esse fim de semana nos cinemas do mundo inteiro. Parabólica Edition America. E o Velozes e Furiosos, que estreou essa semana em todo mundo, é um dos filmes mais doidos da série, segundo todos os críticos, e começa em Cuba, ao som dessa música que une J Balvin, Camila Cabello, que é uma menina da Flórida com origens cubanas, e claro, o cubano Pitbull. A música chama-se Hey Ma e é a novidade da semana nos Estados Unidos. I'm here like for one night, so we don't gotta waste time. I know that you feel it. My hands up on your waistline. So won't you come closer? Yeah. Let me know you're all mine. Let me know you're all mine. And I might stay tonight, but not for long. And I might say goodbye. Girl, that's a fact. I was raised by OG, so I'm low-key. I'm what you need in your life, baby, believe me. I'm a freak that can eat, that can beat, that can treat you like that queen that you was meant to be. Oh, yeah. I'm that good, I'm that raw, I'm that slick, I'm that dog. I'm that nothing to something to have it all. My mommy just watch, learn, and listen. I got a feeling so good, she stays twitching. But before I banished, she spoke Spanish. She said, papi, de rico, te necesito. And I might stay tonight, but not for long. And I might say goodbye. touch me right, if you touch me right, then I might stay the night. I might stay the Ooh, night. Oh, we can take our time. We can take our I know we gotta say goodbye. No, no. I know we gotta say goodbye. No, no, no, no. America, America. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Explain how you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. In a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I opened my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting no debts. And I swear the champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as a gift. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Yeah. direto de Miami, Jay Easy com a Kellani, mais uma das faixas do álbum Fast and Furious 8, Good Life, no Parabólica América, que trouxe a primeira também com J Balvin, Pitbull e a Camila Cabello, Reima, duas de um filme, Fast and Furious, Velozes e Furiosos. E vem aí agora no Parabólica a inglesa Betsy, de 24 anos, aliás, com uma história bem legal. Procura na internet, a menina se fez sozinha na música. Olha, tira o chapéu. Uma voz maravilhosa, super poderosa no estilo da Cher, ela é demais. Tá lançando aí mais um single pela Warner Music e o novo single se chama Waiting. Sorry, I'm feeling, but it looks over me. It's a beautiful pain I can't ignore. Tell me why can't I hide the way I want this to be? Cause you know that I would die to hold you. Say you'll be there now just waiting for me. Cause this heart it ain't love don't seem to fade. I live for the chance that one day you'll see and you'll know that I can breathe without you. Just take my hand before I rise to the heavens. Oh, just take my heart with you, cause I know no mundo. Parabólica. Just need Sometimes people run, sometimes people live in lies, but I'm the kind that won't. Sometimes it feels like sometimes we get in our own way, but you really gotta know. Cantora e atriz de filmes e séries, entre elas The Vampire Diaries, onde ela é a Bonnie Bennett. Mas o nome verdadeiro dela é Cat Graham, com o single Sometimes, recém-lançado pela Sound Zoo. Muito legal essa música da Cat Graham. E o Parabólica América continua. Para mais um bloco, vem aí a canadense Martine Johnson, mais conhecida como Mia Martina, com Sooner or Later, participação do rapper Ken Jones. Uma música sensacional. Aumenta o som. You know where I come from, day short in the night, go long, yeah. But keep in motion. Busy girl, stay up on my own. And I know I keep you calling, even though I stay my distance. You know they say there's something to be said about persistence. You know I'm a fool for that. Where you moving, I'm a fool for that. Show a girl just what you do for this. Say you love me and I say I know, I know. Yeah, you know I'm a fool for that. Got me wondering what I do with that. Let you ride to the moon and back. Never forget it, keep doing what you're doing. Ain't no stopping where we headed, cause sooner or later you got me calling. Try to pursue like that, cause the rich, rich let her get sued like that. So I stay away, even though we both know I can never stay away. Going flight to LA, we ain't even got no layaway. Take you out to pay away, you still ended up having to pay away. You know I'm a fool for that. Where you moving, I'm a fool for that. Show a girl just what you do for this. Say you love me and I say I know, I know. Yeah, you know I'm a fool for that. Got me wondering what I do with that. Let you ride to the moon and back. Never forget it, keep doing what you're doing. Ain't no stopping where we headed, cause sooner or later you got me calling. Yeah, sooner or later you got me calling. Sooner or later, girl, you got me calling. So I can't keep stalling. Sooner or later, girl, you got me calling. this out. Parabolica America. It was a summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea. 'Cause it's far too cold, darling, cold ain't for me. Such a perfect day, but we were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my face. Essa é de 2016, mas está tocando bastante agora em rádios pelos Estados Unidos. Oceans, Can Cold Ain't For Me, da Ultra Records. O Oceans, aliás, é um duo entre o produtor dinamarquês Jacob Jurczak e o produtor e vocalista britânico Kiss. O nome é meio difícil, mas a dupla é boa, a música é bem legal. Parabólica América com mais um bloco de direto dos Estados Unidos. Vem aí um artista de New York City, radicado em Los Angeles. Raybo, de 28 anos, com a sensacional Bloodstain. Been in and out of love since I was 19. Opening my heart has left a bloodstain. And I don't know how to make a man stay. Maybe I've been putting my heart out in the wrong way. And I'm bleeding. Bloodstain. Thought I found the one when I was 23. And when it was done, it nearly killed me. I've got a little heart, not built for one night. find someone who'll stay, who's not afraid of what I'm asking for. I know love is never easy, with the scar that's gonna leave me. I would rather love and bleed than never feel love at all. Parabólica. Keep me home. is behind me. I still wanna know who's taking you home. For tonight, I'm gonna give my mind up. It don't care that someone's got it. Hands all up on my body. Stay out of night, go where the music's loud. So I don't have to think about it. I'm begging, please don't play. Dancing with danger, talking to strangers. Don't care where I go, just can't be alone. They'll never know me like you used to know me. No. For tonight, I'm gonna get my mind up. It don't care that someone's got me. Hands all up on my body, yeah. Stay up all night, go where the music's loud. So I don't have to think of. Passing back with the windows down, I still got you on my mind. Starting to realize, no matter what I do, I will only harm myself trying to hurt you. And if I turn the music loud just to drown you out, I'm begging, please don't play. No. Essas são as inglesas do Little Mix com No More Sad Songs, com a participação do rapper Machine Gun Kelly em várias paradas pelo mundo, recém-lançada na América. Antes, teve The Tolden, artista da Big Apple, com Hanging On, lançada nos Estados Unidos dia 7 de abril pela Totemic Sounds. Muita novidade, muita mesmo. E agora é hora de rock pra você. Direto da Finlândia, vem aí The Rasmus com um novo single chamado Paradise pela Playground Music. 4 anos depois do último trabalho da banda. Essa é bem legal, tenho certeza que você vai gostar. I'm dead but I'm living. I'm dead but I've been given. Still kicked out of heaven. I'm into nothing new. Every day is a battle. I made a deal with the devil. And I'm deep in the trouble. So tired I was trying. This is my paradise. It's gonna hurt, but I'm ready. paramedics. I'm into nothing new. I'll be gone in a minute. I'm not afraid to admit it. I'm so wrong, but I love it. So tired. Sacrifice in hell, I'm shooting paradise. I'm ready, so I'll close my eyes. This is my out of reach, torn apart like a broken hearted, up its road. fazia tempo que a gente não ouvia esses também. Os californianos do Blink 102 com Misery, destaque de rádios rock por toda a América. É, toda a América tocando aí Blink 102 de volta, bem legal. E por falar em voltar, hoje a gente vai a 1986, aliás, um ano muito bom pra música pelo mundo. Essa que vai começar e na nossa volta ao tempo de hoje é uma das músicas da minha vida, aliás, daquelas que eu ouço sem parar desde que conheci e toquei em rádios quando era lançamento. Opa! Tema do filme de Pretty Pink, ou a Garota de Rosa Choque, de John Hughes, escrita e gravada em apenas 24 horas, cantada na voz de Andy McCluskey, para ser encaixada aí nas cenas finais do filme, que tinham sido gravadas ao som de Simple Minds com Don't You. Essa que você tá ouvindo aí é o Orchestra Manovers in the Dark, ou OMD, com Nifili. Rewind, Parabolica America. Don't leave now, please don't take me. música número 26 no Hot 100 de 31 anos atrás na América. E o Parabólica agora traz aí uma banda de Houston, Texas, na estrada desde 1969, com os três principais membros ativos desde o início, entre eles o vocalista e baixista chamado Dusty Hill. Essa música é do álbum Afterburner de 1985 e chegou a ser a música número 22 do Hot 100 em 1986 e a número 5 na parada álbum Hot Tracks da Billboard. Tocou muito no Brasil. ZZ Top, Rough Boy. Com Rough Boy, a música número 44 dessa semana, em 1986, na parada Hot 100 da Billboard, que na posição número 22 tinha uma banda de Depth Four, Londres, Inglaterra. Dire Straits, liderada pelo vocalista e guitarrista Mark Knopfler. O single, aliás, foi o último da banda no Top 20 da revista Billboard, o último, também na parada Top 40. Essa música chegou a ser a número 19 nos Estados Unidos. So Far Away! Here I am again in this mean old town, and you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. So far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone when you're so far away from me. I'm tired of making out so far away from me. So far away from me. So far I just can't see. So far away from me. You're so far. We'll be right back. far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away. Musicão, hein? Fechando a volta ao tempo, que teve também ZZ Top com Rough Boy e teve OMD com If You Live no Parabólica América. E para abrir o bloco country, vem aí Rascal Flatts de Nashville, Tennessee. Claro, só podia ser de lá. Nos vocais de Gary Lee Vox, a música número 15 da parada US Country Airplay da semana. Yours, If You Want It. There's one more sip in this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh baby, just call it, 'cause it's yours if you want it. And every bit of love left in this beat up, made up, scarred up heart that's been waiting on a girl like you. And I know it ain't much, but it comes alive with every touch. Every kiss already feels like you own it. This rickety front porch swing, every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh baby, don't you know, you got a place, lay your head on the other side of my empty bed. And it's just made for falling, and it's yours if you want it. It's yours if you want it. America, America. Nashville, Tennessee, Thomas Rhett, de apenas 27 anos, com Craving You, participação da Maureen Morris, fechando mais um Parabólica América em grande estilo. Valeu aí, muito obrigado pela sua sintonia, por todo mundo. Thank you very much. Volto aí com mais música nova dia 29 de abril, direto dos Estados Unidos. Semana que vem tem Parabólica Europa com Urbano Cavelli, esse sim, direto de Berlim, na Alemanha. Parabólica América é uma produção Nova Sound Studio USA. A apresentação é de Serginho Ricardo. Essa foi a edição 112 de abril de 2017, que você ouviu via satélite, uma das diversas rádios afiliadas ao Parabólica Network pelo mundo. E pode ouvir quantas vezes quiser, quando quiser novamente, qualquer dos programas anteriores, pelo Mixcloud da Nova Sound Studio, no endereço www.mixcloud.com/parabólica. E agora é hora da nossa última música de hoje. É mais uma versão para um sucesso de 1986. De novo, a gente volta em 1986, de uma banda chamada The Dream Academy. A música se chamava Life in a Northern Town. Volta e meia, alguém sampleia essa música, e dessa vez vem aí com o duo de Miami, Trick Tunnel. Confere aí, ficou demais. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana, e a gente se fala em breve. Tchau! Oh, my, my, my.